quilômetro, avistado, autorizado o cruzamento da 1735 até a Baeté. Esquina que tango, chame o solo 1219. Chanel 6315, decolou os 42, chame o controle 120 decimal 8. 208, 6315, muito obrigado, boa tarde. Total. Controle, o Chanel 6315, decolado, cruzando 1700, solicita após 2000, voa direto Leda. O Chanel 6315, contato radar, saída da Elton, mantendo nível de voo 360, da presente voo da Elton. Presente voa da El Ocha 6315. 295. Rumba 13, autorizado, desça para 4000 pés, ajuste no 012. Então, após a passagem do Airbus 318 da Avianca, à sua frente, autorizado a ingressar no pátio principal, taxiar até taxi Lima, após a Mike, na Quebec, chamará a torre frequência 198, decimal 95, para o cruzamento da pista no 735. Obrigado, até a retorno. Quanto é isso? Vai prosseguir o passo após a Avianca e chamar na tua bota para a torre para a tua nota? Pesquinha aqui está um cotejamento correto. Grato. Gol 1648, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado, 1648. Salvador, boa tarde, hoje é 6142, se aproximando do ponto de espera da 1-0, pronto. Hoje é 6142, autorizado a linha de decolar, 100 graus, 119. Autorizado a linha de decolar, capiteira 1-0, hoje é 6142. Azul 4065, front copy. Azul 4065, autorizado em Salvador para Campinas, via UPZulu 16, nível 340, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Euleda, bridge, após bridge, correção em bridge, intercepta UPZulu 16, após de acordo com a alta prevista no plano de voo. Transponder 5045, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Autorizado o cruzamento da 17, Whisky Tango. Boa. Ocean Air 6142, decolou os 47, chame o controle, boa tarde. Bora, Ocean Air 6142. Controle Salvador, muito boa tarde, Ocean Air 6142. Ocean Air 6142, contato radar, saída Pulca, submanter a nível de voo 350. Pulca 350, Ocean Air 6142. Controle, eu virei para a cidade de Varajama, do presente, Ocean Air 6142, com referência. Oceané 6142, autoridade direto de Jama. Direto de Jama, Oceané 6142. Oceané 6315, pode chamar o 105? Oceané 6315, aguarde para transferência. Gente, então pode coordenar a proa direta de Brinde? Estando externo, controle baixo travado, ONU 648. Gol no 648, chame torre 1895. 1895, ONU 648. Torre, boa tarde, gol no 648. Gol no 648, avistado, cheque o trem de pouso. Passado travado, no 648. Autorizado pouso, 100 graus, 129. Livre pouso, no 648. Boa tarde. E o Quebec Serra, proceja. E o Quebec Serra, sempre mantém as condições visuais a 1.500 pés, ajuste em Salvador 1012, reporte no través de Paripe. Solo 5-1, libera a direita, solo 1-2-1-9, gol no 648. Solo Salvador, gol no 648, gol. ONU 648, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 02. Alfa Juliette, Rumba 13, desça para 2500 pés, ajuste na 092, autorizado final do procedimento TRS, reporte estabilizado. 2500 pés, reportará estabilizado, Rumba 13. Chané 6142, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 255.2005, Chané 6142. No 3, tráfego 12 horas 10 milhas, mantendo 1.500 pés nos corredores visuais. O Uno 3, ciente, na presente está autorizado por Ajeduna, Uno 3, como é que você está falando? Mantenha o perfil de chegada, rumbo no 3, descendo para 2.500 pés. Mantendo o perfil, 2.500, Uno 3. Chané 6326, vou na proa de Mário para chegada Mário. Uno 3, confirme a altitude que mantém. O Quebec Serra reposta a notatória visual com campo. Uno 3, tráfego superado, desça para 2.000 pés, reposto estabilizado. 2.000 reportará, Uno 3. 4065 está livre, o pushback acionamento chama pronto para táxi. Quebec Serra para ingresso no circuito chame torre na frequência 118.95. Corre Salvador, uma batangou pelo Quebec Serra. Zero, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca com transição Zipar, frequência do controle 120.8, aciona 5054. Realizado para Natal, 350, para Zulu 10, curva esquerda, Puca Zipar, 208, 5054. Confere 5054 no transponder, chama pronto no portão 05, web 5856. 5856 está no portão 5, pronto. Sente, portão 05 autorizado, pushback, acionamento, chama táxi, web 5856. 5856. Rotatória ao Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra, faça 360 graus pela sua esquerda, reporte interceptando final da pista no 7. Atenção, Kilo Quebec Sierra. Oi, Salvador, é o Salvador 3. Papá Romeu Golf Bravo Índia, chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Ajuste no 011. Torre Salvador, Romba 13. Romba 13, check train. Baixar e travado, passar a marca 2 terra. Autorizado pouso na pista 10, 080 graus, 14 nosso. Romba 13. Pelo Quebec Sierra, está autorizado a prosseguir na aproximação do 7? Autorizado, chame curto final. Camarada. Confirme. Adiante. Para táxi azul 4065 com 118 a bordo, 4 horas e 11 de autonomia alterando no Ribeirão Preto. Chamou o solo 121.9. Perfeito, então chame o solo Salvador em 121.9. Índia, ponto de espera chamada 2895, azul 4065, ótimo trabalho. Pegasus 1-4 ao solo Salvador, boa tarde, prossiga com a mensagem. De voo 060. Confirmando o plano é 17:15. Zulu seria o papapapá Mike, Mike Golf. Sente só mais 20 segundos para cópia, o Pega 214. Torre Salvador, o Azul 4065, ponto de espera da 10, visual contrário de conexão. Ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Pega Azul 4, pronto, cópia. Autorizado Salvador para Porto Seguro, o 500 pés. Decolagem da pista 17, após a decolagem primeira curva à direita, prossegue via linha do litoral sul. O controle em 120.8, aciona o transponder 0265, o Pegasus 14. Azul 4065, autorizado, linha manter. Linha manter, 4065. Cotejamento correto, qual o POB? Esquerda para o pátio militar. Chama agora a torre 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste 10111, tem um bom voo, Pegasus. Senhores, Pegasus 14, livre táxi, chame para ingresso, pista 17. Toma 219. Azul 4065, pista livre. Autorizado decolar, 1000 graus, 1311. Livre decolagem, Azul 4065. Papatango Kilo, Quebec Serra, no solo 06, libera a direita para Aerostar. Paulo, meu Golf Bravo Índia é autorizado, deixa para nível de voo 050 para sequenciamento, foi na Prodita. Gol 807, boa tarde, acione indicação chegada a Bonf, desça para nível de voo 060. O 75856 está com 47 a bordo, 3 horas, alterna Fortaleza, pronto para o táxi. Pegasus 14, autorizado táxi, ingresso na 17, chama alinhado e pronto para decolagem. Azul 4065, decolou 08, chama o controle. Chama lá, 65. 5856. Segunda direita, na Índia, monitor, torre 7895, objeto 5856. Boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, contato radar, submantenha 340, saída da Leda Brise. Da Leda Brise para 340, vigilância, o 4065. Gol no 396, boa tarde, acione identificação chegada a Mari, desça para nível de voo 070, ajuste no 011. Desça para 070, na... Da subida da El Leda, após Leda voa direto Ilhéus, a frequência do controle 120.8, aciona 5063. 17, 090 graus, 129, Pegasus 14. Cliente, autorizado o desvio. Poderia me informar quantos helicópteros o estado tem lá, por favor? Nove, né? Tá legal, obrigado. 11 helicópteros e 2 aviões. Aham, beleza. Então, meu caro, muito obrigado. Hora do solo, o Pegasus 14. Decolou 1-0, Pegasus. Aqui nós temos 7 helicópteros e 2 Shimanos. Ah, bacana. Ah, a estrutura aqui também é muito boa. O pessoal da Bahia está de parabéns. Aham. É, são 7 helicópteros, 5 helicópteros e 2 Shimanos. É, o pessoal aqui na formatura, na formação, na verdade, dos pilotos foram lá com a gente em Minas. São contemporâneos meus lá de. E Corpo Aéreo em Minas. Beleza, tranquilo. Bom, vou chamar o controle 120, decimal 8, Pegasus 14. Até a próxima. Graças, meu amigo. Uma boa tarde, bom trabalho a todos aí. Chamaremos o controle 120, decimal 8. Web 5856, decolou 10, chame o controle 120, decimal 8. 118, decimal 95. 8, 95, bem, obrigado, bom trabalho. Estou em Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6326, localizador. Oceaner 6326, ciente, chame final normal, cheque trem. Vamos lá, na final baixar trabalho 6326. Web 5856.